magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os principais temas da atualidade. Vereadores Rondão Almeida e Sérgio Ventura em rota de colisão. Câmara de Elvas volta atrás na localização do novo milénio BCP. Estradas do concelho estão cheias de lixo. Estrangeiros residentes no Alto Alentejo preferem Elvas para viver. Governo afasta delegado de educação do Alentejo. António Costa desafia CCDR do Alentejo a apresentar novos contributos para o programa Portugal 2030. A manchete do jornal Linhas de Elvas dá conta do volte-face na pretensão da Câmara Municipal de Elvas autorizar a construção de agência bancária junto ao Jardim Municipal. Na última reunião do Executivo Municipal foi apresentado um parecer desfavorável pelos serviços da autarquia face à localização de um edifício do Banco Milénio BCP numa parcela de terreno situada próximo do Jardim e do Palácio da Justiça. A oposição política ajudou a clarificar esta posição do município, depois de Manuel Lacunha, da CDU, assegurar que iria levar o caso às instâncias da Unesco. A construção ficaria situada na chamada Buffer Zone do Plano de Pormenor de Salvaguarda das Fortificações de Elvas, o que poderia pôr em causa o título de Património da Humanidade. Na edição impressa destaca-se a tensão política vivida no seio do movimento liderado por Rondão Almeida, o qual foi a segunda força mais votada nas últimas eleições autárquicas. Sérgio Ventura, vereador da Câmara Municipal, eleito em outubro de 2017 nas listas do movimento de Rondão Almeida, agora denominado Movimento Cívico por Elvas, bateu com a porta e já não alinha ao lado do político comendador que foi presidente do município elvense durante 20 anos consecutivos. Há outros temas que importa salientar. O lixo acumulado ao longo da Estrada Nacional 4 merece uma chamada de atenção no semanário. Basta um olhar atento para ver que nas bermas e valetas desta via começa a haver bastantes resíduos, sobretudo no troço que liga Elvas, Vila Buim e Terrugem. Numa análise do professor João Paulo Garrinhas, baseada nos dados do Instituto Nacional de Estatística, pode ler-se que o concelho de Elvas é o que detém maior número de residentes estrangeiros no contexto do Alto Alentejo. São 677 cidadãos estrangeiros, um valor que corresponde a 27,9% do número total no distrito de Porto Alegre. As comunidades estrangeiras com o maior protagonismo no concelho de Elvas são a do Brasil, seguida de países como a Roménia, Ucrânia, Moldávia e China. Pode ainda ler-se na edição impressa e online o atraso na contratação de auxiliares que terá colocado em causa a continuidade do delegado regional de educação do Alentejo, Manuel Barroso. A decisão tomada pelo Ministério da Educação ocorreu depois de a escola secundária André de Gouveia, em Évora, ter sido encerrada em protesto por falta de condições. O Ministério da Educação confirmou a exoneração do delegado do Alentejo por motivos de natureza gestionária. Destacamos ainda a presença do Primeiro-Ministro António Costa em Évora, onde apresentou os quatro grandes objetivos da Estratégia Regional para o Portugal 2030 e ouviu ainda os membros do Conselho Regional. O governante solicitou a apresentação de um contributo da região Alentejo para enriquecer a estratégia e consolidar os objetivos para a apresentação à Comissão Europeia. São estas as notícias que marcam a atualidade semanal do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma dotação de 40 milhões de euros resultante de uma reprogramação do Portugal 2020 é a proposta apontada pelo Primeiro-Ministro para o início da construção do novo Hospital Central de Évora. António Costa anunciou esta intenção na passada sexta-feira, no início de uma reunião com o Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, na qual participaram ainda o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e a Secretária de Estado, adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva. No que diz respeito à reprogramação do Portugal Portugal 2020, o Primeiro-Ministro afirmou que vai propor a alocação de verba para o arranque do equipamento de saúde, que é um importante investimento na região. António Costa avançou que a reprogramação acontecerá este ano, tratando-se de uma fase importante, considerando que é necessária também uma participação ativa das estruturas das regiões. A agência Lusa recordou que o primeiro projeto apontava para uma capacidade de 351 camas, extensível a 440, num investimento previsto na ordem dos 94 milhões de euros. Atualmente fala-se em 170 milhões de euros, excluindo acessibilidades e infraestruturas. A área de influência de primeira linha do novo hospital abrangia 150 mil pessoas dos 14 concelhos do distrito de Évora, enquanto numa segunda linha seriam servidas 440 mil pessoas dos restantes 33 concelhos do Alentejo, nomeadamente dos distritos de Porto Alegre e Beja, e ainda do Alentejo Litoral. Por sua vez, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, considerou positiva, mas insuficiente, a proposta do Governo para uma dotação de 40 milhões de euros para a construção do novo Hospital Central de Évora. O anúncio pareceu-nos muito positivo, porque ficamos com uma perspectiva de que o processo vai avançar, afirmou aos jornalistas o autarca. Contudo, Carlos Pinto de Sá chamou a atenção de que se trata de uma verba insuficiente para garantir a obra, lembrando que a construção da nova unidade hospitalar está estimada em 170 milhões de euros, excluindo as acessibilidades e estruturas. Nesse sentido, o presidente da Câmara de Évora defendeu a necessidade de garantir que este valor seja previsto na sua globalidade, uma vez que não se pode lançar uma obra de forma apenas parcial. Acrescentou ainda, daí que há necessidade de procurar financiamento na União Europeia, no Banco Europeu de Investimento, onde for, e garantir que estamos a falar de um hospital público para o Alentejo. Pensar a região Alentejo à luz das novas políticas e estratégias nacionais para 2030 foi o objetivo da reunião do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, realizada na sexta-feira em Évora. Na iniciativa participaram o Primeiro-Ministro António Costa, o Ministro do Planeamento e Infraestruturas Pedro Marques e a Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro Mariana Vieira da Silva. O Presidente do Conselho Regional, Nelson Brito, alertou para as diferenças existentes dentro do país e para a necessidade de se olhar para o interior. Por sua vez, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Roberto Grilo, salientou que o Alentejo tem um histórico muito positivo em termos de implementação da política de coesão atual, sublinhando que espera que o mesmo aconteça para 2030. Conhecer melhor os turistas e proporcionar ofertas que melhor respondam às expectativas de quem nos visita são os objetivos do Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo, que ontem recebeu em Évora a carta de adesão à Rede Internacional da Organização Mundial de Turismo de Observatórios de Turismo Sustentável. Este é o primeiro observatório a nível nacional, o segundo na Europa e o 29º a nível mundial. Com este reconhecimento, a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Universidade de Évora e com os Institutos Politécnicos de Porto Alegre, Beja e Santarém, pretende criar um turismo associado a dinâmicas de desenvolvimento e a qualificação das pessoas, com vista a colocar a região como destino de eleição a nível nacional e internacional. A sala de docentes do Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora, sede do Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo, foi o local escolhido para a sessão pública que marcou a adesão deste Observatório de Turismo à Rede Internacional da Organização Mundial de Turismo de Observatórios de Turismo Sustentável, uma sessão que contou com a presença do Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo. Contribuir para um desenvolvimento sustentável a nível global foi o objetivo do seminário Exercício da Cidadania Global, Diferentes Atores, Diferentes Ações, que decorreu no anfiteatro do Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora. Através desta iniciativa, um conjunto de entidades, onde se destaca a Associação Monte, pretendeu, através de uma abordagem partilhada, apresentar iniciativas e atores que têm contribuído para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, quer a nível local, nacional e internacional. Esta intervenção inseriu-se no projeto Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global e foi então promovida pela parceria Monte, Ação e Integração para o Desenvolvimento Global, Sindicato Democrático dos Professores do Sul e a SUG Design. De acordo com a coordenadora do projeto, Inácia Rebocho, a finalidade foi refletir sobre quais são as mudanças que devem ser introduzidas nas diferentes organizações para conseguir-se em conjunto atingir este objetivo de desenvolvimento sustentável. Inácia Rebocho considerou ser importante informar, esclarecer os diferentes atores da região sobre o estado de arte em termos de política e ação nacional, identificar colaborações estratégicas a nível local para a ação e mudanças, a necessidade do papel dos diferentes atores locais, nomeadamente os municípios, e, por fim, apresentar experiências e práticas para a implementação dos objetivos. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo.